A todos. Cola junto, meu mano, chega pra arrebentar. Vamos só dizer a verdade na cara desses grandes passados otários. Somos diferentes, nós queremos a lei e a ordem. Podemos vencer, fazer um mundo um pouco melhor para todos. Vem comigo, irmão de fé, cante comigo essa grande canção. Canção! Na paz da vida, os perdidos, aflitos, sofridos deste mundo cruel. Não deixa aquele dedo maldito, fedido, apertar o botão que causa a morte na vida. Na minha frente, eu neblina quente. Não sei se você sente, não sei se sente, não faço questão. Então se sente na forca agora e vá pro inferno. Você só patente, a sua vida é decadente. Será que agora você me entende? Vou, vou, vou dizer verdades. Vou contar a todos. Eu digo vou dizer verdades. Vou contar a todos. Baseado nas ruas, vou te falar algumas frases bem reais. É só tornar-se um aliado nesta luta. Sinta esse som, esse balanço, essa magia. Todo o sistema pode agora se modificar. Então me ouçam. Eu sou, não sou, não sei se sou, você sabe. A minha barriga está pelada, fume pegou, não sei onde vou. Só quero saber onde está aquele cara das grandes promessas que só vai nas festas de luz. Se as custas de quem você sabe, me diga, não minta. Vamos cantar, vamos contar as verdades a todos, pois as grandes verdades têm que ser ditas na cara lambida maldita. Venha cá, meu amigo, se junte a mim, fique comigo, pois o dia está chegando, fogo pegando na mata virgem, devastando o pulmão sem dó. Me dê sua mão que eu dou um sermão, quero um protesto só, protesto forte, eu quero a morte desse safado que fala mentiras, comente a verdade, que pensa que a idade não faz diferença, abusando apenas da sua aparência, veja você, que horror, que indecência. Vou dizer verdades. Vou contar a todos. Eu digo vou dizer verdades. Vou contar a todos. Baseado nas ruas, vou te falar algumas frases bem reais. É só tornar-se um aliado nesta luta. Sinta esse som, esse balanço, essa magia. Todo o sistema pode agora se modificar. Vocês me ouviram? Thank you.